Cuidado, parte principal, via Alfa Juliette, portão 4. Passarei do 2223, bom dia. Informação em curso hotel, prepara a saída Arbol 1, aguarda cópia número 2. Voo no 759, cobre. Voo no 759. Voo no 759, autorizado Guarulhos, via Pesolu 10 Taubaté, nível de voo 360. Saída Tael, Lida, Motiva. Decola da 10, curva direita, transponder 5473, controle Salvador, apera 120, décima 8. 4-7-3-0-8-7. Correto, gol no 759, chame para congestionamento, portão 3. Tá com ativo, camarada, obrigado. 2-2-2-3 a Passaredo, copy? Passaredo 2-2-2-3, autorizado Vidrada Conquista, nível 180, decola da 10, curva direita, saída Arbol 1. Transição Elefa, voz voa DCT Oplo, DCT Vitória da Conquista. Transponder 5472, controle Salvador opera 120, décima 8. Autorizado 180, Passo Garedo 2223. Correto, confirma o transponder 5472. 5472, confirmado. Correto, chame para puxa acionamento remoto no 4. Bom dia, voo no 092-225 para 150 para o hotel. Bom dia, voo no 092, deixa de chegada a Mari para nível de voo 050, Senegal no 095. Bom dia, Mari para dia para 50, e voo no 092. Voo no 755? No 755, dessa via chegada a Bonze para 4 mil pés, que negar no 0 no 5. Entendi, descendo via para 4 mil pés, 1 no 0, 1 no 5, ou 1 no 7. Ativo. ataque do gol no 759, para o feedback 759, portão 3. Autorizado o gol no 759, reporte para táxi. Autorizado para ataque do gol no 759. Passarelo 2223, autorizado, remoto no 4, chame táxi. Fala Salvador, bom dia, azul 4234. Centro da informação real, coordenação recíproca. Hotel confere, 4234 da Azul, pronto, sobe. Azul 4234, autorizado Recife, via Pesolão no SESC, nível de voo 350. Saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, transponder 5477, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado, prestigiar para Recife, a Pesolão no SESC, Puca, Jamo, Aracaju, fazendo 0 que vai ser, 577, transforma em 208, controle. Correto, azul 4234, reporte para pushback e acionamento. Acordará, pronto, com a 234. Salve Salvador, azul 2783, informação hotel, pronto para a cópia, vitória da conquista. Azul 2783, autorizado, vitória da conquista, nível 180. Decola da 10, curva direita, saída Arbol 1, transição Elefa. Após Elefa, voa DCT Opló, DCT Vitória da Conquista. Transponder 5475, controle Salvador, fere 120.8. Autorizado 180, decolando da pista 10 com curva direita, saída Arbol 1, Elefa, Opló, Vitória da Conquista. 5475, transponder 1208, controle azul. 2783. Correto, azul 2783, reporte para pushback acionamento, parte 3. Toma lá para o push acionamento. Já tá Romeu, até o Romeu Golf? Taxi 1759, a bordo tem 180, 180, alterna Galeão com 3 horas e 55 minutos. Gol no 759, autorizado táxi via Índia, o ponto espera 2295, 1015 no ajuste, bom voo. 1015, 295, ponto espera, segue via Índia, obrigado, gol no 759. 2223 estacionado, 37 a bordo, 6 horas de autonomia, alternação, Salvador para o táxi. Gente, 2223, confirmando meia dúzia de horas? Meia dúzia de horas. Autorizado, táxi via Pátio, táxi Índia, até o ponto de espera da piscina 0. Quando pronto, torre 118.95, comigo 15 no ajuste, um bom voo, passarizo 2223. Pátio Índia, ponto de espera 18.95, legal, bom dia 223. Sr. Salvador, bom dia, o voo 1754, ponto de espera da 10, está pronto. Autorizado a linha e decolada 10, variável 2 nós, ajuste 10 no 5, voo 0759. 10 no 5, vai linha e decolada 10, voo 0759. Na Papa Kilo, prossiga. Na Papa Kilo, autorizado o acionamento Shantai. Bom dia, gol no 649, com informação hotel. Gol no 649, bom dia. Hotel confere, pronto cópia, posto seguro. Pronto. Gol no 649, autorizado, posto seguro, nível 360. Decolada 10, curva direita, saída Tael, Leda. Após Leda, voa direto seguro. Transponder 5501, controle Salvador, pera em 120, decimal 8. 360, seguro, decolada 10, Tael, Leda, após Leda, seguro. Transporte 601, controle 208, gol no 649. Correto, gol no 649, quase não, gol no 649, reporte para puxa acionamento, portão 62. Não, para puxa acionamento 62, gol no 2223, claro, pode ficar na foto. Passarito 2223, ali mantém o estrogado. Ele mantém, 2223. Nova Paquila, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, reporte pronto. Estacionamento, gol no 649 no 06. Autorizado, gol no 649 e reparte táxi. Cortado. Só passaria 2223. Gente, então entendo que cumprirá a inferior. Afirmativo. Ô, Torre Bom, 759? 759, controle Salvador 120, decimal 80. 2080, sim. Controle, voo 759. Visão, voo 755, não, Zona 759, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EL. Via da EL, 360, voo 759. Zona 755, converte aproximação, chame torno no 8, decimal 95. 295, 755. 0092, desça para 2500 pés, autoridade RNAV, reporte visual com copo. 2500, reportará visual, no 092. Com 759, vai direto Leda. Leda direto, 759, obrigado. Gol 1755372, baixar travado, campo visto. Gente, autorizado pouso no 0, vento 050-049. Autorizado pouso 1-0, gol 755. que é autorizado ali manter pista 97. Pelo bem Jesus 3, decolado aos 35, controle Salvador 208. 1208, bom dia, obrigado, um abraço a todos. Controle Salvador, muito bom dia, passaria do 2223 na Árvore, cruzando 1400 pés. Passaredo, 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180 via saída Árvore. Liberado da restrição de baixa. Alívio 2223, suba sem restrições, nível de voo 180. 180 sem restrições, grato. Romeu, Golf Fox India, bom dia. Para Sierra November Golf, Golf, formação hotel, pronto, cópia. Vou direto Leda. Mando Leda, 759. Papa Romeu, Golf Fox India, autorizado Sierra November Golf, Golf, conforme rota do plano, nível 065. Decola da 17, curva direita, segue corredor Axé, resistente inicialmente a 1000 pés, aguardando liberação do controle. Transponder 5437, controle Salvador, opera 120.8. Correto, Romeu Golf Fox India, confirma POV autonomia hepática. Ciente, Golf Fox India, para acionamento Torres Salvador 118.95 com 1015 no ajuste, meu voo. Voo no 649, autorizado táxi via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera torre 118.95, com 1015 no ajuste, um bom voo. 55, autorizado Pátio principal via Alfa, Juliette, remoto no 2. Livre pouso no 0, no 092. Solo Salvador, Azul 2783, pronto para o pushback, canal Romeu 4, Pátio 3. Azul 2783, Pátio 3, pushback, coordenação, chama táxi. Gente, chama táxi. Ouvida? Pro a 270, já voltando para a rota. Gente. Jesus Salvador, 249, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349, 1349 Voo 649, mantém o ponto de espera da nossa zero. Ciente. Chame Recife, 1-2-8-9-3-5, alterno 2-5-1. 2-8-3-5, alterno 2-5-8, 7-5-9, voo. Alterno 2-5-1. 2-5-1, obrigado. Alô, 4-2-3-4, pronto para posicionamento, 2-5. Ok. 4-2-3-4, pronto para posicionamento, 2-5. 4-2-3-4, reporte táxi. Liberar ataque, talvez seja outra vez. Pelo autorizado decolar, sistema 7, entre 040 graus, 39. Passareto 2223, tem condições de voar conquista? Afirmativo. Está autorizado a presente. Direto conquista. Está acordando, José? Sim, quando me acostumar, autorizado a alinhar e manter o sistema 7. Problema dele, professor, perfeito. 093, falou 4-2, chame 1-2-1, adicional mensagem. 2-1-9, obrigado. Bom dia, voo 092. Voo 092, bom dia, taxa de alta, ponte antes da Juliette. Alta, ponte da Juliette, 092. Aqui no veículo 42, curva esquerda, cruze o campo no PC da CUP, da PUC. Chame 120, decimal 8, controle, boa viagem. 120, obrigado. Formação hotel, 4. Voo 2069, formação hotel, guarde cópia. Copa nível de voo 230. 230, a transmissão está um pouco baixa aqui, ó. Sente como recebe agora? Eu dou um pouquinho. Passarei 2223, como recebe o controle? 5 por 5, Sirica. 5? 5 barra 5, passarei 2223. 55, 3 horas e 10, alterna Salvador. Confirmo também 65? 5, 5. Copiado, táxi em frente, via PAD 3, PAD 1, no segue o Embraer da companhia, até o ponto de espera da pista no 0, lá com a torre, 1 no 8, decima 9, 5, ajuste o tímetro no 0, 1 no 5. Gente, segue o Embraer da companhia, 2, 18, 9, 5, azul, 2, 7, 8, 3. Gol 2069.4. Fortaleza, autorizado, via rota do plano, primeiro via Pêsulo 19, após sair conforme a rota, nível de voo 370, saída Momo, transição frote, decola pista 1-0, primeira curva esquerda, aciona 5-5-1-4, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Fortaleza, 2-3-7-0, conforme Pêsulo 1-9, decola da 1-0, curva esquerda, Momo, frote. 5-5-4, eu transpondo e controle 1-2-0-8, gol 0-9. Correto, reposto ponto, gol 2-0-9. Sol azul, 4-2-3-4, apronto para o PAC, com o PAB de 107, 2 horas e 20 de autonomia, treinando Natal. A alternativa Natal ou São Gonçalo? Gonçalo. Gonçalo. Então, abraçando. Já frente, táxi à direita, via Índia, ponto de espera com a torre 1183195. Ajuste ao tempo no 095 azul 4234. Direita Índia, ponto de espera com 295, cadê o cada dia? No 092, após a TR da Azul, ingressa Juliette, portão 05. Juliette 05, 092. 3830, ponto cópia. Ponto cópia, 3830. Cruzado Recife, via rota do Pana, pêsulo 17, nível de voo 330. Saída Pulca, transição Caju. Decola pistola 0, primeira curva esquerda. Aciona 5520, controle 120, decimal 8. Guarda, por gentileza. Após 2000 pés, está autorizado, Leda. Leda com 649. Reta, pós ponta 3830. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2783, ponto espera pronto. Bom dia, Azul 273, autorizado Alinhar e Mandeira, está no zero. Alinha, tem 9027. Muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4234, 1600 na Puca. Azul 4234, contato radar na decolagem, via saída Puca para nível 350. Via Puca 350, 4234. Azul 4981, aciona identificação dessa via, chegada bom para 4000 pés, com ajuste no 095. 05, décimo dia bom, apresentado no autorizado, a presença é o 367, azul 4981. Passaria 2223, chame Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, obrigado, bom dia. Bom dia. Bono 649, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 351, bom dia. Tango Lima, tá partindo, confirma a altitude que está cruzando? 145. Estou recebendo que está descendo, passando 075, agora 7310. Passa o cheque do transponder. Tá bom, a gente vai trocar de transponder. Confirmando qual o nível que está passando no momento? 150. Mike XA Golf, bom dia. Confirma isso em frente ao centro do reboque? É, senhor, eu vou pedir então alguns minutos aí pra ter essa resposta, porque quem informou foi o pessoal de lá do nosso controle da empresa. Tá ok, um instante só. Tá. Quatro, dois, três, quatro, está presente, voe direto para Aracaju. Aracaju está presente, 4234. Solo Salvador, é o Mike X-Ray Golf. Ok, o pessoal já está ciente, foi liberado pelo nosso controle através do contato com o pessoal da Infraero, senhor. Estou ciente do reboque, reporte ao término, Mike X-Ray Golf. Será feito, grato. 783, contato radar decolagem, suba via saída Arbo 1 para nível 180. Sobe via nível 180, azul 2, 783. Alugou no 069, acionamento no 4. Na porta de gol 2069. dia, autorizado a decolar. Pista 17, vento 050 graus com 5 nós. Salvador 4234 permanece na sua escuta ou transfere para Recife? Azul 4234, passa nível de voo 190, está autorizado a chamar Recife na frequência 2685, alterna 2545. 126-85, alterna 126-45. Obrigado, bom dia. 4234 Azul. Bom dia. Sá 3230, aguarde mais um minuto. Aguardando. Foto Vida decolou 57120, 18, acessando o corredor Shell no meu país. Da controle 12058, vai manter meu país, Foto Vida, grato, bom dia. 120180. 12080. Na 6312, vai ser a identificação na proa de mar para complicar as chegadas, desça para nível 050. Quatro 981, após Serra Vida 367, está autorizado Serra Vida 366 para completar o procedimento RNAV com descida para 2500 pés, ajuste 1095. 2015, está autorizado o RNAV Azul 4981. Torre, Falcídia. Prossiga, Falcídia. Na frequência 12880. 120, 120, 1080. 12080. SV Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste altímetro 10, 15. Recebo um WhatsApp. Meu pé, corredor ASEC, Foxtrot. Papai Romeu Golf. Foxtrot, já copiou o controle que não recebe o modo Charlie? Afirmativo, está com o modo Charlie acionado. Você poderia fazer novamente o procedimento de check do transponder? Afirmativo. Azul 4981, informo o helicóptero 12 horas, mantendo 510, próximo ao Serra Vita 366, não interfere na sua aproximação. Excelente. Ainda não recebo. Papá Romeu, papá, papá Golfo, informação até o Corsair e Guardcock. Confirme o pátio pro Chico Decol. Diego do 09, autorizado a alinhar e manter, Cristina 0. Mateus 0, 09. Papá, papá Golfo, confirmando a destino Rio de Janeiro, Decol da 17 ou 35? 17. Papá, o meu Golf e Fox Trotting, agora recebo 1.210, confirma. Afirmativo. Mantenha 1.010, via corredor Axé, Golf e Fox Trotting, quando possível, forma sua pro ideal para o destino. 5 anos. Ação, chame a torre frequência 1.98, decimal 95. 1895 azul 4989. Sobe, aí já é o Fox Link, é o 326. Azul 4981, não continua a aproximação, aguarde pista livre. Mangue da Gol, iniciando a rolagem. Aguarda. São 3304, acende a identificação dessa via. Chegada ponto para 4.000 pés, ajuste na 015. 4.000 com 015, descendo via da 3304. Só confirmando, o destino Rio de Janeiro, a decolagem da 17 ficaria bem melhor para o senhor devido a decolagem. A decolagem já seria na proa da rota, ok? Decolando 35, o senhor teria que fazer uma curva, atrasaria muito mais a navegação do senhor, pois ia ter que cruzar o campo após. A atenção mesmo seria da 35? Sente, eu tô com um vento de 50 graus, 50 com meia dúzia de nós. Autoriza a proa de conquista? 4981 na pista no zero livre, pouso autorizado. NB pouso azul, 4981. Pois, obrigado. Papá, o meu Golf e Fox Trot Ninja, prossiga via corredor Prague, aguarde para subida. Prague, aguarde para subida, Fox Ninja. Decola pistão 7, primeira curva à direita. Aciona 551 no meia, controle 120 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 95. Papá Golf, corrigindo a saída da Eulida, após a seguro, ok? Seguro. Pouso 2069, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 370. Saída viva para via para o 370, Gol 2069. Prato Salvador, muito bom dia, Azul 2796, centro de informação, hotel, pronto para qual? Bônus 095, confirme. Confirme? É o Gol na 095. 10, ajuste na 095. Controle, Gol 2069, assim que puder encostar, a gente aceita, ok? A subida. A gente deve manter a saída Gol 2069, devido ao tráfego na chegada Golf. Ok, gente. Foxtrot India, autorizado Sulpita até 2.500 pés. Condições visuais, quando possível, informe seu estimado para pouso. Azul 4981, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4981. Azul 2796.4. Pronto, pronto, descer também, informa que executa a RNAV. 1245, tem. Azul 2796, autorizado para a Terra, Bravo Juliette Cabá, via Golf 677, nível de voo 1970, saída Conde 1 no Alfa, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Acena 0277, controle 120.8. Solta nível 1970. Para João Pessoa, decola da vai pela Golf 677, decola da 10, o perfil da Conde 1 alto com curva esquerda, transponder 0277, controle 1208-208-95, azul 2796. Forte quanto azul 2796, atendimento correto. Certo. Controle Bahia 3230, 1700. Pucca, Jamaracaju. 3830, contato radar decolagem, sua via saída Pucca para nível 330. Via Pucca 330, 3830. Confirmando para Papatango e Yankee Romeu Lima? Gente, Yankee Romeu Lima, prossegue em condições visuais, ajuste na 015, informa o tráfego do hotel Romeu Golf, também mantendo 506, próximo a Duna. Gente, Hotel Romeu Golf informa o tráfego do Yankee Romeu Lima prosseguindo para Cidade Baixa, mantendo 510, informe quando visual com o meio. 069, chame Recife, frequência 12685, alterna 125.45. 12685, alterna 12545, vou 2069. Chanel 6312, informo helicóptero 12 horas, próximo ao Serra do 366, não interfere na sua aproximação. Controle, Chanel 6312. Prossiga para a Chanel 6312. Informo helicóptero 12 horas, próximo ao Serra do 366, está mantendo entre 400 e 500 pés, não interfere na sua aproximação. Sim, 6312. ...3304, após a posição pelo, vou Serra Vida 366 para completar o procedimento R9. Ciência, posso pelo Serra Vida 366, para 3304. Localizada, Chanel 6312. Chanel 6312, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, 6312. Gente. 3304, autorizado descida para 2510 com ajuste no 0. 15, informo que próximo ao Serra Vida 366 tem espaço de dois helicópteros mantendo 510, mas não interfere na sua aproximação. Esquecimento do tráfego, 1095, informará estabilizado descendo para 2500, na 3304. Chanel 3230, chame Recife 12685, alterna 12545. 3253, Yankee Romeo Lima, confirma o estimado para pouso Serra Índia com Índia. Papango Yankee Romeo Lima. Confirma o estimado para pouso em Serra Índia com Índia. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, confirme seu estimado para pouso Serra Novembro, Serra Novembro. Fica aproximadamente 15 minutos. Tá. Controle, Salvador. Bom dia, 2199, 199, bom dia, sem identificação, desça para nível 050, na proa de etapa, após de etapa, terra do 366. Proa de etapa, após de 366, pode ser o 368? Tá, 366, pode ser. Confirme que tem condições de voar, terra do 366? Pode ser o 366, após de etapa. Alta direito de Red Club. Freio do caminhão, Europa Zero 3. Europa Zero 3, clear to Sierra, Charlie, Echo Lima, via Absolute 10, then pull Bavi, Papa, Uniform Bravo, Alpha Victor, Absolute 16, Bravo Hotel Zulu, after that as your flight plan on road. Flight level 400, dial departure, Leda and mod select transition. Dial Delta Alpha Echo Lima, Leda, Lima Echo Delta Alpha, Transition Modular, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha. Take off from Rio 10, first right turn, score code 5523, and solid departure control 120.8. We are clear to Santiago, Sierra Charlie Echo Lima, via Uniform Zulu 10, then Pubab, Uniform Zulu 16. Bravo, Hotel Zulu, Flatland Route, by level 400. Departure dial transition Leda, and then direct to Modbam from runway 10, and then turn right. Spoking 5523, and then departure 120.8, Europa 03. Europa 03, read the back, is correct, I'm ready to push back and start up. We report ready to push back and start up, Europa 03. Xamé 312, bom dia. Segue via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 312. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Formação Índia. Confirme o pátio, a pista aqui decola. E para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 12685 ou ainda 12545. Momento. Zero, um, cinco. Meu Lima, contato radar perdido, confirme se permanece na Cidade Baixa. 20 minutos para copo, papai, já de papai. Bom dia, Gol no 095. Gol no 095, guarde copo, formação Índia. Assim, estava sempre no hotel. Vai verificar, agora na copo, nessa copo, Gol no 095. Papá Juliette Papá, autorizado para ser novembro Índia Golf, via rota do plano, apresentada conforme as coordenadas. Nível 110, 110 nível, após modifica para 095, segue visual.